decepcionei. A liberdade eu te dei. Mil vezes eu te vi pela cidade, sempre livre, leve, solta e esbanjar felicidade, como um pássaro a voar, sem se importar. Eu imaginava e esperava sua volta quando fui te procurar. Você me fez chorar. Me disse assim: chegou o fim. Não posso mais sonhar, imaginar que um dia você possa voltar. Deixei de me enganar. A minha estrela guia, você quis apagar. Não vou deixar. Eu me decepcionei. Pedi um tempo, eu te dei. Eu não acreditava, mas sentia que outro alguém já existia. Mesmo assim eu insistia em não querer sofrer. A cada amanhecer eu imaginava e esperava sua volta quando fui te procurar. Você me fez chorar. Me disse assim: chegou o fim. Não posso mais sonhar, imaginar que um dia você possa voltar. Deixei de me enganar. A minha estrela guia, você quis apagar. Não vou deixar. Não posso mais sonhar, imaginar que um dia você. Estrela guia, você quis apagar. Não vou deixar. Eu me decepcionei. A liberdade eu te dei.